quando cheguei a ti, Senhor, com temor no coração, não busquei sabedoria, só teu amor a salvação. Nada em mim, só a tua luz, a cruz que traz redenção. Fui fraco, mas em ti eu sou, teu poder é minha canção. Oh Espírito, vem revelar as verdades que me farão amar o que o olho nunca viu e o coração não conseguiu. Teu amor, Senhor, é profundo e em ti eu me encontro. Na sabedoria que vem do céu, eu descanso em teu véu. Sabedoria do mundo se desfaz em vaidade, mas a tua verdade é a eterna realidade. Do teu Espírito eu recebo o que é dado de graça, e em minha fraqueza a tua força me abraça. Oh Espírito, vem revelar as verdades que me farão amar o que o olho nunca viu e o coração não conseguiu. Teu amor, Senhor, é profundo e em ti eu me encontro. Na sabedoria que vem do céu, eu descanso em teu véu. Ninguém sabe as coisas de Deus, mas em ti eu posso entender. A mente de Cristo em mim me faz viver e crer. Oh, revela o teu mistério em cada canto e oração. Teu Espírito é a luz que traz paz ao meu coração. Oh, Espírito, vem revelar as verdades que me farão amar o que o olho nunca viu e o coração não conseguiu. Teu amor, Senhor, é profundo e em ti eu me encontro. Na sabedoria que vem do céu, eu descanso em teu véu. Ó Senhor, eu me entrego a ti. Na fraqueza eu sou forte em ti. Com tua mente em meu ser, teu amor é tudo que eu quero.